vaidade de tanta cobiça. Preste atenção com os oportunistas. A gente vai mais ligeiro com tudo que acontece. Cê tá ligado, não esquece. De cochiclete cê pede break. Freio na língua, moleque. A postura de um homem malandro nunca se esquece. Por aí de bravão, citando o nome de irmão, que tá cheio do cifrão. Várias mulheres, os carrão. No QG é monstrão, que tem disposição. Quem não conhece até abraça as ideias de um vacilão. Mas meu bom, cadê o dom? Pensar que é doce ser ladrão. Falar é muito fácil, eu quero ver é na missão. Aí João, escuta o som, pianinho, reflexão. Viaja nas ideias, mas não se revolta não. Salve, X-Flash, agradece o convite. Aqui mano, rato a cena, juntando as dinamite. Porque na tela da TV a cena é simulada, mas no palco dessa vida é louca as caminhadas. O bug é pra homem, nunca foi pros covardes. Atrás de um portão, até os gatos late. Por 30 moedas ou ingratidão, de tantos que entrou no rap por ostentação. Sei bem, sempre tem os que mete o louco. Já não é pela favela, na real é pelo troco. Então a gente vai, então a gente vem. O tempo é o rei, vai apontar quem é quem. Opé, oportunistas a ver. E quem é quem vai saber? A confiança é o quê? Alguém pisou e por quê? É por status ao descaso a mercê. Pra quem zarpou no perrei, deixou na voz, registrei. Tem a barriga de um rei, fei, ficou feio. São milhos acumulados, ninguém anda do lado. Sei que ele vai, o verme abandonado. Cada um com seu fardo, ramelô é cobrado. Retiliguei, tá ligado, tá no andar antenado. Que nem falou meu chegado, no biriri rastreado. Relógio véio atrasado, tá sem respeito, falei. Tá sem respeito, falei, eu falei. Firmeza total, tamo junto na missão. Somando com os parceiros, só louco, sangue bom. A gente vai, a gente vem, na caminhada só Deus, amém. É o bando, é o louco nas trevas, tipo Jerusalém. Tamo nos frontes da guerra, envolvido na missão. Bato de frente com os vermes que só atrasam os irmãos. Oportunista atrasalado, satisfazem você. Com pensamentos negativos pra te fazer sofrer. É nessa hora que se vê quem tá por você. Se é mais um Judas ou um braço pra te fortalecer. Porque é desse jeito então, é o bando louco na junção. Se o gueto jorra sangue, não posso ficar quieto. Presta atenção, os inimigos estão por perto. Zé Povim que conspira de tocar nos becos. Pode ir pra quem não dá erro, a caminhada é sem segredo. Braço gordo e trujão, delator de bandido. Na sequência arrastado, devorado por bicho. Estrelão de favela, pique bandidão. Vai pensar que tá bom, na sequência é caixão. Talibã brasileiro, fato realista. Usando o rap de mídia, pique Al Jazeera. O Elton, fato realista. O bando tamo aí, quem planta falsidade come capim pela raiz. Licença aqui queridão, pra chegar na humilde. Joaniza nativa, nós ainda persiste. É meio aos lobos, papagaio que canta. Nós escreve no papel o som, aí responde. No contexto verdade, transparência na rima. Narrativa real, os manos se identificam. Independente quem vai, independente quem vem. Prevalece o certo e o respeito também. A trajetória é louca, louca de verdade. Um passo errado aqui, haha. Cheque mate do conceito, tá no bando xará. É isso, precisou dar um gritão. Salve, tá me envolvido. Pilatras de traição, cobiça e ganância. Sentimento que destrói a nossa esperança de poder, de ganhar, de vencer, de lutar. A sua humildade a enterrar o rapaz. Castelo de areias, eu não construí. Jogaram emoções, o resultado tá aqui. De vencer, também não vejo a hora, mano. Pum, eu peço paz e glória. Favela tá em guerra igual a 11 de setembro. Gente boa, inocente, meu Deus, estou morrendo. Me apontaram o certo e o errado também. Mesmo de binóculo, não sei quem é quem. Pesado, pesadão, vindo na contramão. De olho aberto com quem vai e com quem vem, irmão. Eu não me iludo e não tô de chapéu. Judas é mato e pro crime é cruel. Traidor Mister M, aqui não se cresce. Na frente das quadradas, se derrete. Você vive de pano e pano se rasga. Palavra não faz curva, viu, seu canalha. Você vale o que tem nesse mundo louco. As naves, as motos, é pra quem tá disposto. De correr atrás, de buscar o milhão. De buscar o carro forte com o fuzil na mão. Vai e vem, testa de ninguém. Nos bate e volta quantos tem. Samba e meias, bomba, amém. E do Sinira ao Coimbra BDS. Procurei quem é quem, tempo é rei, morão. De se o louco descer, estrelas no chão. Tamo nem oportunista, boicote não. O 930 chicote era 2000, tem canção. Nós é pico, bom som, os 9. O bando dispara a caça dos lote. Cortando as manhãs sem titã por hobby. Em pontos porque foi, nós é choque. Nós é choque. E nós é choque. Chega de viver num mundo fictício. O dublê aqui agoniza até morrer. Só sabe reclamar, faça sua parte. Que eu tô fazendo a minha com a rima. Não preciso relatar, é só querer mudar. Encare a verdade, sua realidade. Abala o coração, favela é união. Imaginalmente, captador de mente. A banca reunida por uma causa nobre. Respeito e atitude eu faço. Chegando no arregaço, conquistei o meu espaço. O rap é família, o monstro aqui na rima. Uso bombeta e roupa larga, mas não aceito o esculacho. Temos que exigir o melhor, pelo menos é o que eu acho. Pois se o progresso é a meta, o sucesso é consequência. Faço rap por amor, não vivo de aparência. O rap é minha vida, mas aí não me seduz. Na teoria, é lindo igual o sistema do SUS. Os manos dizem que é nós na coletividade, mas agem com egoísmo e ostento a vaidade. A gente vai, vai, a gente vem na caminhada, vê quem é quem. Chega de vaidade, de tanta cobiça. Preste atenção, os oportunistas.